como se fosse um desejo, não de quem quer machucar. Saio levando consigo, com gesto solto no ar. Me deu um barato no peito, não sei explicar quanto era forte essa emoção. Tudo isso pra mim foi demais. Como se fosse uma lua no céu de um outro lugar, me iluminou de mansinho e me faz relembrar. Ai, me dá um barato no peito, não sei explicar o quanto é forte essa emoção. E tudo isso pra mim é demais. Aquele gesto penetrou no meu eu. Logo depois veio a loucura. Começou tudo no verão, como um poente cor-de-rosa. Se fosse uma lua no céu de um outro lugar, me iluminou de mansinho e me faz relembrar. Aí me dá um barato no peito, não sei explicar o quanto é forte essa emoção. Tudo isso pra mim é demais. Me dá um barato no peito, não sei explicar o quanto é forte essa emoção. E tudo isso pra mim é demais.